Amigo não é aquele que enxuga suas lágrimas, mas sim aquele que não as faça cair. Billy, jamais eu esqueci de você, que Deus o tenha. ICD, Bileu, Boca, Nação Black pro Brasil, é vinho, saúde a todo o presídio. Questão de tempo é se acomodar, pra progredir tem que lutar, sem desanimar. Eu tô aqui pra te ajudar, sou amigo, mas realmente tô achando impossível lutar contra o seu vício, você e seus amigos. Eu só não quero é te deixar sozinho. Eu penso em parar, deixar você se matar, mas essa porra dessa pedra não me vencerá. Se ela é, eu sou o dobro e osso duro. Mesmo sem sua permissão eu te ajudo. Não quero ver você queimar o seu futuro. Adianta seu luto ser mais um pobre burro. Inteligência é a arma contra tudo. Saber é o escudo, o portal para o futuro. Eu acredito em você, por isso eu luto. Sua mãe já fez de tudo, lutou contra o mundo. Infelizmente você não tomou um rumo. Faça por você e volte a vencer. Se não mudar seus pensamentos, se não lutar, não vencerá o tormento. Então lute, volte a vencer. Pois amigo, acredito. Quero fazer parte dessa felicidade, de correria lado a lado na humildade. Firmou, compadre, é com nós cola na grade. Quero ver capacidade de vencer sem pilantragem. No auge da verdade, sofrer não é vantagem. O sabor da vitória tem gosto de liberdade. Vem fazer parte, se alia contra o crack. A nação tá em combate, o crime não é chocolate. Sem essa de empate, no jogo tudo vale. Uma tacada de mestre ou um cheque mate. Cê precisa ir muito, é de voltar a vencer e pôr em prática real como tem que ser. Mostrar pro mundo e pra todos que mudou, que sua palavra e sua atitude não falhou. Que superou, tá aqui e vai lutar. Que lá na onde escorregou você vai consertar. Eu só tenho uma coisa a te dizer, faça por você e volte a vencer. Se não mudar seus pensamentos, sua paz numa ponto 40, numa semi-automática, pensando que assim você está seguro. Tá iludido, seguindo o caminho errado. Se você não quer que ninguém derrame seu sangue, não derrame o sangue de ninguém, porque as mesmas lágrimas de uma mãe são as lágrimas de Cristo. O seu futuro só você pode fazer. Vem plantar para colher e ver a vida como tem que ser. Vem revestir os pensamentos só em coisas boas, purificar a alma, paz para a vida toda. E com apenas uma gota de sabedoria, dá alegria à pessoa que precisa. Em um olhar de carinho sem despedida, é a felicidade para uma mãe ferida. Que também tem uma coisa a te dizer, faça por você e volte a vencer. Essa ideia vai a todos aqueles que viciaram em álcool, cigarro e outras drogas. Nação Black. Eu passei a ter orgulho de pessoas como a Elaine, meu irmão Moisés, pessoas que em momento algum nem em pensamento pensarem em virar as costas pra mim na hora que eu mais preciso.